93, táxi via Alfa Juliette, portão número 5. Alfa Juliette até o 5, na sexta, obrigado. I-5489, chame Recife 1288, aperta número 3325. Zona 54, complete final, chame Torre Center 186. 186, obrigado, até daqui a pouco. Torre Salvador 3154, até 2626, prende a serra, visual quando zero. 3154, Atan, tráfego avistado, checa o trem, cabeceira deslocada em 1.200 metros, homens e máquinas neste trecho, a referência posta um pouco à frente da Taxiway Delta, o vento 180 graus com 10 nós, tráfego avistado, checa o trem, tem o pouso autorizado. Sente, o centro 154 autorizado, pouso na pista no zero, sente da cabeceira deslocada. E está com o trem baixado e travado. 5489, chame Recife 1288, alterna 13325. Este chamará Recife 1288, 13325, 5489. Uno 54 no solo 53, direita próxima 1219. Próxima 219, 3. Autorizado Manati 510, decola da 17, curva direita, corredor axé, controle 119 decimal 8, aciona 0107, coteja Mike Delta. Cotejamento correto, confirma mais uma vez o PAB. 102 a bordo, altímetro no 0 no 1, paracionamento chame torre 198 decimal 6, bom voo. Sol, Salvador 3154, default, olha, livrou na sua escuta. 3154, táxi via Alfa Índia, portal número 2. Alfa Índia pro 02. Delta, autorizado o táxi, chame para ingresso, decolagem pista 17. Mike Eco Delta atualizado, né? Necular pista 17, altímetro 1011, vento 180 graus com 8 nós. Eco Delta. Tá, Romeu, Whisky Golf Oscar, confirma transponder acionada. Romeu Whisky Golf Oscar, acione 0222. 0222, Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar, descencial nível 080. 0080, Whisky Golf Oscar. Dorco de Aldo, gol 975. Segura a nave? 75, gol 975. Volume 675, acione a identificação, chegada Mari, desça nível 050. Mari 050, gol no 675. Eco Delta decolado ao 0098, 198 controle, até a volta. Até a volta, Mike, até. Conseguirá com regras de voo visual? Pode ser instrumento autorizado, voo a Serrabito 367. Ciente, desça ao nível 080, aguarde para descida, Whisky Golf Oscar. Controle ao Mike, Eco Delta. A nave que chamou o controle? É, papapá, Mike, Eco Delta, cruzou a linha do litoral para Manati, possibilidade de subir para 1000 pés. Papapá, Mike, Eco Delta, acessão 1000 pés, direto Manati, reporte 20 milhas em Salvador. Reportará 20 milhas em Salvador, Mike, Eco Delta. Salvador. Boa tarde, Gol 1649. Ciente da informação, Yankee. Autorização para Ilhéu. Vamos ao nível 649. 240. Ciente 240, guarde cópia 1649. 1649. Salvador, 3192 da PAN. Controle ciente, aguarda autorização para a RINAVE Azul 4064. 4064. 0080, gente, mantenha o esquivo fiótica. Dael Coral, ok? Dael Coral. Ok, obrigado. Golfo, Vitor Juliette, prossiga. Acionado 010241, Golfo, Vitor Juliette. Acione 0240, Papatã, Golfo, Vitor Juliette. Seria possível descer para 040, Serra Vista 47? 040, Whisky Golf Oscar. Oscar. Alfa, Vitor, Juliette, confirma pessoas a bordo? Presente. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1807, gente da Yankee, né? Passando a Lagoinha. Gol 1807, acione identificação, chegada Bonf, desça ao nível 070. 070 na Bonf, Gol 1807. Prossiga. Quebec Serra? Ok. Quebec Serra, autorizado o Morro de São Paulo, 040, saída da EL após DCT, decola da 17, curva à direita, controle 119, decimal 8, aciona 0123, coteja. Juliette, mantenha 1.500 pés, ingresso no corredor Veracruz, reporte em Paripe, para ingresso no corredor Interlagos. Olha, Gol 1675. Siga. Tá, 4 milhas para ITAP, visão no setor, autoriza 2.000. Autorizado 2.000 pés, ajuste Salvador 10111. Autorizado final, reporte estabilizado, Gol 1675. 1.011, vai reportar estabilizado no RNAV da 10, Gol 1675. Gol 1675, solicita RNAV? Afirmativa, RNAV da 10. Reautorizado 2.500, ajustando 011, reporte estabilizado 366. Vai reportar o 366, Gol 1675. 649, autorizado Ilhéus, nível 240, saída da Israel, transição coral. Decola da 10, curva direita, controle 119 decimal 8, aciona 5532, coteja. 240 para Israel, está aprovado, saída decola da 10, saída da EL, coral. 198-5532, gol 1649. 1649, coteja correto, chama para pushback sonamento. É, bota lá, tá no 1649. Solo Salvador, boa tarde, LJ 6703, informação Yankee. Consiga 6703. 0, edição para 2509. 060, retido para 159, gol 1807. Azul 4064 após ITAP, Serra Vitor 366, desça para 2500 após ITAP e ajuste no 019. Ok, após ITAP 2500 e trouxe o Serra Vitor 366, deixando para 10111, acima 064. Acionado pátio 5, autorizando o taxi para em 17, que é Mexer. Para o Mike Eco Delta, frequência livre para coordenação. Ingresso autorizado à esquerda via pista, reporte aliado e pronto, Quebec Serra. Cezinha tá aí? Olá, Maria. Ah, velho, bom voo aí. Romeu Whisky Golf Oscar, vai na produção Vitor 368. 367, Whisky Golf Oscar. Gente, é autorizado ser a Vitor 368. Segundo 1.200 metros, neste trecho homens e máquinas, tráfego avistado, cheque o trem, vento sul 8 nós, tem um pouso autorizado. Volo 6757. Obrigado, 366, boa noite. Papa Romeu, Whisky Golf Oscar, reautorizado 3 mil pés, ajuste no 019. 3 mil pés no 019, vai no 368, Golf Oscar. Atingi 060, boa noite, 07. Autorizado, nível 050, gol no 61807. 050-1807. Voo 1807, tráfego 2 horas, 9 milhas, rumo sul, midjet 58, em descida para 3 mil pés. 1807, vai seguir esse tráfego na aproximação? O 1807, tráfego adicional na posição de 1 hora, 17 milhas, rumo nordeste, eco 190, em descida para 2.500 pés. Sim, boa noite, 07. Atingiu 50, pode iniciar o aeronave, eu vou no 07, partir de Pelô. Inicie redução para 1809, após Pelô, na proa de Servitor 366. 109, pode ser outro 3 mil, não vai ter certo. Autorização para o táxi. Livre feedback 109, posso táxi no 649. 703, pronto para a cópia? Por gentileza. 703, autorizado Brasília, nível 340, via UpRoZulu 17. Saída Gole, transição ao Vito. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5526, coteja. Brasília 340, período do Luno 7, Gole, Ofito, curva direita, 198-5526. Protegimento correto, chama para pushback e saneamento. Tá bom. Visual contrário, guardando liberação. Autorizado 2.500, ajuste no 011, autorizado RNAV, reporte servidor 366, iniciando redução de velocidade para 1809. Ok, já estamos mantendo 1809, passando para 2.500 para o 366, 1807.